cabine dupla e dá-lhe sofrência. É doído, é doído. Se chifre matasse, eu já tinha morrido. É doído, é doído. Se chifre matasse, eu já tinha morrido. É, meu amigo, se pá fosse enfermaria, a cachaça era anestesia. E desce mais uma, garçom. Mergulhado na sofrência, vivo a vida de carência. Enganado e abandonado, escravo da solidão. Sinto um nó bem na garganta, cada gole é uma lembrança. Misturada com saudade, raiva e decepção. O que eu tô passando agora, não desejo a ninguém. Pobre do meu coração e do fígado também. Tô sofrendo nesse bar, a vergonha me maltrata. Com a dor dessa traição, eu me acabo na cachaça. É doído, se chifre matasse eu já tinha morrido. É doído, é doído, se chifre matasse eu já tinha morrido. Mergulhado na sofrência, vivo a vida de carência. Enganado e abandonado, escravo da solidão. Sinto um nó bem na garganta, cada gole é uma lembrança. Misturada com saudade, raiva e decepção. O que eu tô passando agora, não desejo a ninguém. Pobre do meu coração e do fígado também. Tô bebendo nesse bar, a vergonha me maltrata. Com a dor dessa traição, eu me acabo na cachaça. É doído, é doído. Se chifre matasse, eu já tinha morrido. É doído, é doído. Se chifre matasse, eu já tinha morrido. É doído, é doído. Se chifre matasse, eu já tinha morrido. É doído, é doído. Se chifre matasse, eu já tinha morrido.